Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000 AM. 1580 kHz. Música, esporte, informação e muita emoção no ar. Rádio Geração 2000. Uma emissora nova, inteligente e dinâmica. Divertindo e informando. Com uma equipe vibrante de profissionais. Visando a real sintonia com os ouvintes. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000 AM. 1580 kHz. Música, esporte, informação e muita emoção no ar. Rádio Geração 2000. Uma emissora nova, inteligente e dinâmica. Divertindo e informando. Com uma equipe vibrante de profissionais. Visando a real sintonia com os ouvintes. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. Além do nosso horizonte tiver passado, quando o lar e o repouso forem finalmente alcançados, penso talvez que diremos: a fadiga não faz senão mais doce o descanso, e a tristeza não foi suportada em vão. Se adquirimos uma força paciente através da dor, havemos de ver que seu caminho era o melhor. Obrigado, Senhor. A ZYJ 505, Rádio Geração 2000 AM, 1580 kHz, com estúdios na rua Coronel Antônio Santiago, 250, e transmissores localizados na colina do Porta-Vento, encerra aqui suas transmissões, voltando ao ar logo mais às 5 horas da manhã. Senhores ouvintes, boa noite. Senhor, quando o dia romper, quando a noite além do nosso horizonte tiver passado, quando o lar e o repouso forem finalmente alcançados, penso talvez que diremos: a fadiga não faz senão mais doce o descanso, e a tristeza não foi suportada em vão. Se adquirimos uma força paciente através da dor, havemos de ver que seu caminho era o melhor. Obrigado, Senhor. A ZYJ 505, Rádio Geração 2000 AM, 1580 kHz, com estúdios na rua Coronel Antônio Santiago, 250, e transmissores localizados na colina do Corta-Vento, encerra aqui suas transmissões, voltando ao ar logo mais às 5 horas da manhã. Senhores ouvintes, boa noite.